aqui, Oscar, terminou o reboque, tô ciente, frequência livre. Salvador, boa noite, tá 3600, informação e antes passa nível 200. Tô 3600, acende a inspiração, chegada Mari, desce para nível de voo 050. Estabilizou o campo à vista, voo no 805. Voo no 805, torre 286. 286, obrigado, até mais. noite, o Gol Uno 805, duas milhas para o marcador, embaixo travado, avistado. 7805, já avistado também, livre pouso, Venturo 60 graus, 10 nós, pista 10. Livre pouso na 10, Gol Uno 805. Oito, zero, cinco, solo, zero, zero, zero, dois, zero, zero, táxi à direita, via Alfa, e chame antes da Juliette, não me escuta. Via Alfa, na sua escuta, vou chamar antes da Juliette, vou, no, oito, zero, cinco. Comando Cidade Juliette, vou no 805. Autorizado, esquerda, portão 4. Até o 04, Francisco, muito obrigado. Plantão 3600, chama 2286. 2286, obrigado. Controle Salvador, uma boa noite, eu vou na 643. Com a informação em Top 3, a sua identificação, chegada ponto, 4 mil pés, ajuste na 021. 4 mil no 021, 1643 a bordo. Controle Salvador, Santos 3152, nível 150, informação Yang. TAM 3152, identifica a chegada mar e desce até o 050. Descida até o 050, TAM 3152, ao ponto de velocidade recomendado. Controle Salvador, TAM 3600, passou em dia sem a trem baixo para baixo. 3600, livre pouso, pistão 0, vento 150 graus, 8 nós. Pesado pouso na pista 10, 3600. No 52 na Pro de TAP, com a velocidade solicitada, desça para 3 mil pés, ajuste 1021. 3 mil pés, 1021, no quanto Pro de TAP, tanto 3152. E está livre de restrições. É, livre de restrições, tanto 643 indicada. 280 nó, 280 nó. Sim, vamos reduzir, mantenha o 250 mais. 7. Então vamos reduzir, vai manter o 250 nós, gol 943. Afirmativo. Leve 5809, descida 1260. Leve 5809, identifica a chegada na área, desce até o 050 e redução para 2509, segue com o número 3 na aproximação. Redução 2509, já está reduzido, o web 5809 desce, confirme? 50, 050. 050, web 5809. Táxi à direita, via Alfa, chame antes da Juliette, não me escuta. Sala Zulu 3, táxi à direita via Alfa e chame antes da Juliette na minha escuta. Direita via Alfa, chamada da Juliette, via 00. 3600. Autorizado, esquerda, portão 9. Portão 9, 3600. Trezeiro 5D2, desça para 2 mil pés, ajuste 1021, está livre LS, reporta estabilizado. 2 mil pés, 1021, autorizado, e final do ILS X-ray, acusará estabilizado, está 3152. Eu conto.